Portal do Arrocha. Quem bebe não é ninguém, não. Quem bebe é nós. É o Dan Ventura. CD pra tocar em boteco. Vem comigo assim. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Ai, que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. E depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda todo vermelho. Sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior. Beber, pra namorar, pra tudo. Ei! Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz esse sujeito. Ai, que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. E depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor.